pessoal, voltamos então agora para o terceiro e último bloco dessa edição número 141, onde vamos falar um pouquinho sobre as regras de 2017, para sabermos aí o que virou, o que não virou, se foi bom, se foi ruim. É claro que tem a opinião pessoal de vocês, até gostaria de saber a opinião de pessoal de vocês aí. Por favor, lá no Twitter, @LeoGuina, manda a opinião de vocês, ou lá no meu Facebook, Leonardo Guina, adicione lá no Facebook lá e manda opinião para mim, pode ser por chat mesmo. Eu quero saber muito a opinião de vocês sobre o que vocês acham aí nessa nova regra aí, desse balanço das seis primeiras corridas aí, o que aconteceu, se foi bom ou foi ruim. Se realmente teve emoções na corrida, o pessoal está pensando mais nos pontos para os playoffs, algo que não tem muito a ver a dar emoção na corrida, vamos dizer assim. Bom, as notícias, alguma coisinha aqui, né? Assim, já passou bastante tempo, um mês aí de notícias aí, não tivemos nenhuma grande notícia assim, aquelas gigantescas, né? Tem aí que o Keselowski, o Paul Wolff, né, foi penalizado aí, então ele ficou de fora, era para ter ficado de fora três corridas, mas ele ficou de fora apenas de uma, né, depois de Phoenix. Foi uma penalização pesada, $65 mil, ele foi penalizado, o Paul Wolff, mas ele acabou ficando de fora só em Fontana. E a Penske parece que apelou aí, também não vai ser resultado hoje, na quarta-feira, né, dia 19. E hoje também, dia 19, está marcado um anúncio aí do Matt Kenseth. A Joe Gibbs está preparando um anúncio do Matt Kenseth aí. Vamos ver o que ele vai falar. Pode ser que seja a aposentadoria dele, né? Ele pode estar assim querendo aposentar. Bom, aconteceu bastante coisa aí também. Recentemente aí, nós sabemos aí, não tem nada a ver com o NASCAR, tá? E sim com a Fórmula 1 e a IndyCar. O Alonso foi anunciado que quer correr. Quer correr não, ele foi anunciado que ele vai correr, não sei se ele quer correr, né? Mas ele foi, pelo vídeo lá, né, que eles gravaram lá, ele não tá com cara muito feliz não, e nem de muito empolgado. Mas o Alonso vai participar da Indy 500 lá em Indianápolis nesse ano 2017. E recentemente também o Lewis Hamilton falou também que gostaria de participar de correr a Daytona 500. Então parece que o pessoal está começando a olhar a Canasca com outros olhos, né? Ou melhor, com o automobilismo americano aí. Por mais que o automobilismo esteja em crise, o automobilismo americano continua muito sólido, apesar também das suas arestas e dos seus problemas também internos, né? Nós sabemos que a NASCAR tem problema, nós sabemos que a IndyCar é um ralo, um negócio, um buraco muito fundo a IndyCar, ainda sobrevive ainda, mas nós sabemos realmente que ainda é uma categoria sólida, uma categoria gostosa de se assistir, uma categoria que nós... Pelo menos nós, fãs de automobilismo, sempre estamos ali assistindo, porque sempre é carro simples, não é muita frescura, é bem diferente da Fórmula 1, que é unidade não sei da onde, motor não sei o que, não sei o que, não sei da onde, bateria pra lá, bateria pra cá, e não é assim, né? Indicar as coisas são mais simples, o carro é mais simples, o motor é mais simples, lá existe um motor de verdade, não é um fictício de motor igual é na Fórmula 1. E parece que essa simplicidade aí toda do automobilismo americano aí começa a conquistar outros olhos do outro lado do mundo, até porque a Fórmula 1, não posso falar que é uma categoria que está falida, não posso falar que é uma categoria que está em crise, mas a Fórmula 1 nós sabemos que é uma categoria que está carente, isso nós não podemos esconder, uma categoria que está bem carente de pilotos. Aquele piloto que realmente marca a categoria, temos o Lewis Hamilton aí, mas penso que o pessoal já está cansado dele, está meio que enojado dele, com as atitudes dele fora da pista, né? Ainda procura aí, tem o Max Verstappen que tá chegando, parece que o Max Verstappen então vai mudar um pouco as coisas, o rumo, né, da categoria, pode ser que vai atrair mais fãs para a pista, né, querendo ver o Max Verstappen. Precisamos de pilotos mais audaciosos na pista da Fórmula 1. Enquanto isso, a Honda que se arrasta lá na Fórmula 1 parece que está querendo fazer uma participação e tem sim, ela tem sim a intenção de abrir um time na IndyCar. Então podemos ter uma McLaren na IndyCar. Isso já aconteceu no passado, até um Chevy laranja, a McLaren, um alaranjado que eles corriam. Pode ser que isso, o Alonso vai correr com esse carro retrô aí, né, o carro alaranjado. E pode ser que isso aconteça nos próximos anos, a McLaren seja indo para IndyCar. E o Lewis Hamilton falou que quer correr a Daytona 500. Pode vir, Lewis Hamilton. Tá achando que correr no Redondo é facinho? Pode vir, meu querido. Estamos aguardando você aqui. Enfim, Danica Patrick também anunciou que pode se retirar das pistas. Danica Patrick, ainda, ela falou que ainda tem um longo tempo para correr ainda, mas parece que está começando a repensar e algumas questões estão fazendo ela repensar a carreira dela, da Danica Patrick. Pessoal, esse é um ano, pessoal, de acho que acredito que o ano que vem, até 2019, vai ser um ano de bastante mudanças, vai ser um ano de transição entre o pessoal novo que está chegando e esse pessoal novo que também está aí, né? Nós falamos que é novo também, que é dialogando, que é zeloso, que já é um pessoal mais velho. Então está chegando aquele ano da inversão já, né? Está chegando o ano que os medalhões vão se aposentar. Os meninos, que nós falamos que é os meninos, vão começar a virar medalhões, né? Que é o Keselowski, que é o Diologano. Eles vão começar a já virar medalhões. E tá chegando a molecada nova, que essa molecada nova é o Chase Elliott, é o Kyle Larson, é o Eric Jones. Então tá chegando esse pessoal novo aí. A NASCAR daqui a pouco vai sofrer essa inversão aí, pessoal. Vai, infelizmente, é coisa da vida, porque eles também não vão correr até morrer, né, com 70 anos na pista, para fazer igual aquele cara com 70 anos e corria, mas ainda quase morria do coração. Enfim, teve bastante também, pessoal, durante esse último mês aí. Iríamos ter um teste de pneus lá em Michigan, foi cancelado. Tivemos em Daytona, tivemos, se eu não me engano, em March, após a corrida em March também tivemos. Então temos bastante coisa aí que aconteceu durante esse mês aí. A NASCAR também anunciou algumas políticas quando a corrida chover durante a corrida, ela for adiada ou ela ficar para o próximo dia. Nada de muito interessante aí, mas ela anunciou aí, né, que anunciou que pode realmente vai mudar algumas coisas em questões de horário aí, né? Uma outra coisa que podemos considerar, a NASCAR poderia estar estudando um novo composto de pneu para 2018. A partir de 2018 poderíamos ter dois tipos de pneu. Eu falei isso daí faz coisas de semanas e já saiu essa notícia aí, né, que a NASCAR começa a estudar, até porque das grandes categorias a NASCAR é a única categoria que não tem dois compostos de pneus. Para mim é uma grande idiotice, mas enfim. A NASCAR quer colocar aí, a Goodyear já está fazendo esse novo composto aí. Não sei qual vai ser o critério da NASCAR, fazer um pneu para o carro andar um segundo mais rápido, dois segundos mais rápido no oval, e depois ser um pneu que vai durar pra caramba. Não sei qual que é a ideia da NASCAR, tanto é que isso aí pode ir por água abaixo, né? Só se a NASCAR começar a obrigar todo mundo a usar um tanto certo de volta aí. Mas enfim, não... deixa os caras fazer, não vai dar muito. Na minha opinião, acho que a NASCAR não precisa disso, não precisa ter dois tipos de pneu para poder trazer emoção para a corrida. A NASCAR não está nesse ponto ainda de querer mudar tudo, mas enfim, vamos ver aí. Uma realidade é que eu vou falar agora, né, o All-Star aí, né, o All-Star que mudou o formato aí. É uma realidade já para o All-Star. A NASCAR parece que vai realmente oferecer o pneu Option para o All-Star, que seria o pneu verde, né, o pneu mais macio, e o pneu amarelo de costume aí, que nós já sabemos aí. A corrida do All-Star vai ser dividida em 70 voltas, vai ser 20, 20, 20 e 10. Eu falei um 20 a mais aí, são 90, mas não, é 20, 20, 20 e 10. Não, eu falei certo, me enganei, desculpa. Enfim, dizem que é bem semelhante, aí a distância vai ser desde 92, como era no passado, né? Então, vai ser interessante isso daí. E parece que vai avançar só 10 pilotos pro final aí, que é o cara que venceu não sei o que, venceu mas não sei na onde. É aquele negócio como sempre, os caras que vão avançando aí, eles vão conquistando suas pequenas vitórias aí dentro dos estágios aí, e depois avança todo mundo para 10 voltas final, para todo mundo um sapeca iaiai, né, para ver quem realmente leva $1 milhão para casa. É mais uma mudança no All-Star, é mais uma maneira de querer procurar e achar e encontrar uma forma de dar emoção ao All-Star, que parece que não está muito bem. O ano passado não foi muito bem, o ano retrasado também foi muito bem. Realmente o All-Star é uma corrida que vem deixando cada vez mais a desejar, não vem atraindo público, não vem atraindo os fãs. Vamos ver esse ano se eles conseguem fazer. Na minha opinião, deveria mudar o local. É difícil mudar o local, porque o All-Star tem que ser feito na casa da NASCAR. Qual é a casa da NASCAR? Charlotte. Por que tem que ser em Charlotte o All-Star da NASCAR? Porque não tem é só a pista, tá, pessoal? Não é só chegar na pista, ah, vou lá, de corrida e vou pra casa. Não, tem muito mais coisas envolvidas. Tem o Museu da NASCAR, tem todas as categorias, perdão, as equipes ali, a maioria das equipes tem a sua sede lá em Charlotte, lá em Concord, né? Então, assim, é muita coisa envolvida para querer mudar o All-Star de lugar. Mas realmente a pista não vem ajudando muito, muito, muito mesmo o All-Star aí. O que poderia fazer, não sei se a NASCAR até concordaria fazer isso, né? Claro que é uma ideia maluca minha, mas o que a NASCAR poderia fazer é como eu tinha antigamente aquela... Tô bem, pessoal, só o microfone caiu aqui, mas tá, vamos lá, vamos seguir aqui em frente. É, acontece. Aí eu lembro uma vez ainda que o podcast lá dos meninos lá, dos nossos companheiros, nossos parceiros aí, né? O cafeteria, o pessoal reclamando, não, mas porque teve muito barulho, tem muito não sei o quê, e o som de um tá diferente, aqui o microfone cai, né? Continua. Aqui o microfone cai e segue o barco. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, penso eu que a NASCAR deveria utilizar os carros todos iguais, ser todos igual para todo mundo, né? Não ter essa opção aí de igual vem sendo hoje em dia, né? De setup aqui, setup é colar. A NASCAR deveria chegar no All-Star e falar, tá, ó, esse é o carro do All-Star, tá aqui, ó, pá, tá, esse vai correr com esse carro. Você talvez, não sei se é o caso, até fazer um carro diferente para todo mundo, né? Um carro diferente, não, eu falo uma marca diferente, ou fazer o mesmo carro, só põe um adesivinho ali, né, para o cara representar ali realmente o patrocinador dele e a marca que ele corre, né, a montadora que ele sempre faz o ano todo aí. Mas enfim, a NASCAR precisa pensar em algo, em equalizar todo mundo, equiparar todo mundo, deixar todo mundo igual, com o mesmo nível ali, e não talvez ter um carro melhor aqui, o melhor aqui, que realmente acaba no final aí despontando. É uma corrida de noite, nós sabemos que à noite o ar limpo em Charlotte faz muito mais efeito, o cara que fica na frente dificilmente ele vai perder a corrida, dificilmente ele vai ser atacado. Nós já vimos várias vezes em outras edições, quem tentou atacar acabou se dando mal, acabou se ficando pelo muro na curva 2, na curva 1 e 2, né? Que realmente são os muros mais traiçoeiros lá de Charlotte. Beleza, pessoal? Esse é o novo formato, continua um formato simples. São 20, 20, 20 voltas e 10 voltas finais, aí, onde que 10 pilotos realmente vão lutar pelo título aí. Esses 10 pilotos são aqueles pilotos que vai ganhando aqui, ganhando por lá, faz um run up aqui, e vai ser 10 pilotos, eles participam ali. Bom, e tem também, né, essa nova atração aí, que vai ser esse pneu, esse option aí, que vai ser o pneu verde, né, o pneu é até interessante ser verde, que é a cor do patrocinador da NASCAR aí desse ano de 2017. Então, vamos aguardar aí, vamos ver o que acontece no All-Star, e vamos ver o que esse pneu diferente, que esse option tires aí, é capaz de fazer de diferente, de dar emoção para a categoria. Se todo mundo usar o Option Turn, todo mundo vai estar muito rápido, então não vai ter diferença muito não. Mas enfim, é a NASCAR aí mudando o seu formato mais um ano. Bom, pessoal, agora eu quero falar um pouquinho, fazer um balanço aí. Quero primeiro falar sobre a Action Series, né? Que são as duas grandes regras que mudou para 2017. A Action Series aí temos participações limitadas dos Cup Drives, né? E temos aí também o novo formato da categoria aí da Cup Series, aliás, não só da Cup Series, das três categorias, que agora é igual para todo mundo, né? Que são as corridas por estágio, né? O ponto de playoff e o playoff aí, né? Então quero falar um pouquinho. Começando com a categoria de limitações dos Cup Drives na Action Series, nós vimos aí, né? Já começando a falar aí, nós vimos que essa regra realmente não deu muito certo. Continuamos, ainda temos aquele domínio muito grande, né, de pilotos aí dos Cup Drives aí, dominando o Top 5. O Top 5 realmente é o mais bonito ali, é o que todo mundo está de olho, que todo mundo está sempre vendo, né? Então, assim, esse Top 5 deveria ser todo preenchido pelos contenders ao título, deveria ser preenchido por exemplo, Daniel Rick, o Elliott Sadler, o William Byron, o Matt Tiffett, são os caras que realmente lutam pelo título da X-Men Series esse ano, né? O Jesse Auger, e não por Kevin Harvick, Kyle Busch, Joey Logano, Brett Keselowski, Kyle Larson, né? Kyle Busch, que é o que vem acontecendo aí nas últimas corridas aí. Eu até fiz um no bloco passado ainda, fiz alguma menção aí, né? De todas as corridas que tínhamos até agora, né? Apenas dois contenders. Até que tá interessante, foi dois contenders. Uma foi em Daytona, que foi o Ryan Reed que venceu, e lá em Phoenix, a corrida do Dash for Cash, foi o Josh Allgaier que venceu. Até que dos males não é os piores aí, né? Que realmente já temos dois contenders que venceu etapas da X-Men Series. Da X-Men Series esse ano, né? Mas enfim, pessoal, eu acho que a NASCAR deveria ser um pouquinho mais radical, mas eu creio que essa dose maior de radicalização deve vir o ano que vem, ou no próximo ano, que realmente quando ela enxergar que realmente está realmente atrapalhando os outros produtos. Enfim, vamos aguardar, vamos ver aí também, que o ano está apenas começando também, temos alguns finais de semana aí onde que temos... Só corrida da X-Men Series, né? Não temos corridas da Cup Series. E costuma ser os campeonatos não aparecerem, né? Espero que isso aconteça esse ano. Então vamos aguardar um pouquinho mais aí. Tem as corridas do Dash for Cash ainda. Eu quero ver realmente o que vai acontecer, porque nós queremos, os fãs querem ver realmente os contenders vencendo as corridas da X-Men Series, lutando pelos top 10, pelas posições do top 5 e, claro, pelas vitórias. Né? Não queremos ter um campeão, por exemplo, Austin Dillon, campeão da categoria sem nenhuma vitória. Nós não queremos mais isso. Enfim, vamos lá, vamos aguardar o ano aí desenrolar desse ano 2017. Outro assunto aí que eu quero falar com vocês aí é sobre essa nova regra dos estágios, corrida por estágio, ponto para lá, ponto para cá. Se realmente valeu a pena, se realmente deu certo. Na minha opinião, não mudou muita coisa. Não temos aí, como eu falei desde o comecinho, quando foi anunciado lá em janeiro, né, esse novo estilo aí, essa nova regra para 2017, que não iríamos ter. Falta 10 voltas no primeiro estágio para acabar o primeiro estágio. O cara tá em 15º, falando, agora eu vou vencer. Aí o cara sai passando todo mundo, passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, e vence a corrida. Pronto, venci. Isso não existe, não tem. Né? O que tem, às vezes, é um piloto que tá ali bem armado ali, ele tá próximo, bem armado, como foi acontecendo no final de semana passado com o Ryan Blaine. Apesar do Ryan Blaine vencer os dois estágios, como mencionei, né, que no primeiro estágio o Matt Truex Jr. tava mais próximo, mas o Matt Truex Jr. tava próximo, mas também no momento ele também pôs todo o gás para realmente ultrapassar o Ryan Blaine. Claro que temos, como eu falei, né, temos o problema do ar limpo. O ar limpo realmente era muito melhor que o ar sujo. Talvez o Matt Truex Jr. não conseguiu devido a esse ar sujo aí. Mas vimos em outras corridas que não tem nada a ver com ar limpo ou ar sujo, que não temos muitas diferenças nas emoções, não. Ninguém sai como louco, desvairado, varrido para vencer, para lutar pelo estágio 1 ou 2. O cara realmente quer vencer a corrida principal. E isso nós vimos o Brad Keselowski fazer. Já fez duas vezes esse ano o Brad Keselowski, né? Que foi lá em Marshall e foi também lá em Atlanta, quando ele foi para cima para vencer a parte que mais importava, o Keselowski, né? Tanto é que lá em Atlanta, pessoal, lá o Keselowski, que ele venceu lá em Atlanta, quem venceu os dois primeiros estágios foi o Kevin Harvick. Kevin Harvick só não venceu o terceiro, melhor, não teve grande chance de lutar pelo terceiro, né, pelo terceiro estágio, que é o principal ali, porque ele teve um problema de pits, ele errou, acabou tendo um problema de velocidade de pits, ele foi penalizado, relargou do fim do pelotão, ainda salvou um top 10 ainda para ficar de bom tamanho para o Kevin Harvick. Kevin Harvick poderia ter feito como o Kyle Larson fez lá em Fontana, né? Pole e vitória, só que o Kevin Harvick ia fazer um pouco mais, ele ia vencer estágio 1, 2 e a pole e a vitória. Talvez o Kevin Harvick deveria ter feito isso, né? Poderia ter feito isso lá em Atlanta. Mas enfim, não vejo aquela grande mudança. O que mudou muito, muito mesmo, realmente foi a classificação. Agora temos aí uma sopa de números, e não de letrinha, uma sopa de números aí. Piloto pra lá, piloto pra cá, ponto pra cá, uma caralhada de ponto, que também vamos colocar assim, que não, sinceramente não agrega muito, muito mesmo aí pra nós aí, né? Até porque, pessoal, é uma coisa muito simples, né? Com essa regra de playoff aí, nossa, aí, é simples. O cara venceu uma corrida, o cara tá no playoff. Não interessa, o cara venceu 500 mil estágios. Tanto é, então a estatística, eu acho que o Matrix Jr. é o cara que mais venceu estágio aí, né? Se eu não me engano, de todos que aconteceu até agora, ele venceu 8 ou 7, de 12 venceu 7, uma coisa assim, mais ou menos aí, né? Desses primeiros estágios aí. Então, assim, pessoal, não tem muito, muito nexo esse negócio aí. O que de interessante tem esses estágios aí, não é nem relacionado a dar emoção para a corrida, né? Na minha opinião. O que tem de interessante nesses estágios aí, nessas finais de estágio aí, realmente o mais interessante é aquele pontinho bônus que você leva pro playoff, né? Que aí no playoff você pode ter um pneu furado, em vez de você terminar em décimo, você termina em 15º, aí você tem esses pontinhos que você conquistou durante aí os estágios, durante o campeonato regular, que vai te ajudar. Talvez por causa do pneu furado você pode ficar de fora do próximo round, né? Se você não avança no próximo round, e talvez esse pontinho aí, você conseguindo os estágios aí, você realmente não vai ser eliminado. Como nós vimos, né, os dois melhores da temporada do ano passado em Talladega ser eliminado, que é o Keselowski e o Matrox Jr. Todo mundo ficou realmente muito chateado com isso. O melhor piloto da temporada não conseguir nem chegar perto de disputar o título. É um absurdo isso, mas enfim. É a NASCAR, né? Você, quando cria o seu animalzinho, você tem ele do jeito que você cria, né? Então a NASCAR aí sofrendo arranhões com o seu animal que ela mesmo criou, que foi esse tal de playoff, foi esse tal de chase aí, né? Esse negócio de round dentro do chase. Criar o chase já foi demais, agora criar rounds dentro do chase é mais ainda. E agora esse negócio de só vai para a final aí, os quatro melhores aí, depois do último round aí, realmente não é muito de concordar, realmente foge demais da categoria para mostrar realmente que é o campeão. Mostra, na minha opinião, mostra o cara que teve mais sorte, e não o cara que foi mais competente durante o ano todo. Porque o ano passado o merecedor de título seria Keselowski e Matrox Jr. por todo o ano que eles fizeram, por todo o ano de batalha que tiveram, que eles lutaram realmente por algo durante o ano todo, e chegou no final aí, por causa de probleminhas, eles não conseguiram avançar nem para a final, nem na final eles chegaram perto. Enfim, é a NASCAR aí tendo que se sacudir, tendo que se virar com o que ela mesmo criou. É difícil sair disso aí? Não é difícil, é só ela chegar no ano que vem e falar: pessoal, acabou toda a palhaçada, agora não tem mais cheio, não tem mais nada. Campeonato normal. A maioria das categorias são assim, tentaram colocar aquele negócio de ponto duplo, pontuação dobrada e tal, mas parece que realmente o campeonato regular tem que ser o campeonato regular, menos pontos corridos. Na minha opinião, não deve ter nenhum algo artificial para que traga emoção para o campeonato, porque você não se lembra de campeonato, dos pontos ali, você não vai lembrar de 2014, ponto ali, ponto acolá, você vai lembrar, cara, sempre dos vencedores, dos campeões e dos bons momentos que a categoria teve, e se a categoria sempre vai ter com regrinha aqui, regrinha acolá ou não, né? Então eu acho que talvez a NASCAR deveria abandonar um pouco essa monte de regrinhas e voltar a ser o que era antes. Vamos deixar só o Chase aí mesmo, né? Coloca lá só 10 provas lá que o cara tem que se virar. Que aí mesmo o cara batendo, o cara tendo problemas, ainda se ele quiser ele consegue se recuperar. Certo, pessoal? Essa é a minha opinião. Claro que a minha opinião sempre é a mais bruta, mais antiga possível, mais quadrada, vamos dizer assim. Achei a palavra certa, né? Mais quadrada. Eu sou aquele torcedor quadradão que tem que ser tudo do modo antigo, mas realmente parece que a NASCAR está aí. Eu não queria, mas ela está se levando e copiando de alguns campeonatos de outros lugares aí. Essa também que até no comecinho falaram bastante, né? O campeonato da NASCAR esse ano é a cópia fiel da Fórmula Truck aqui do Brasil. Realmente é bem próximo isso mesmo. Né? Existem pontos bônus. Não é muito interessante, não gosto muito. Não tem nada muito a ver. Outra coisa também que deve acontecer, a NASCAR deve também fazer em breve, não deve demorar muito, é diminuir a quantidade de corridas no ano e também diminuir a milhagem das corridas também pro ano também. Eu acredito que a Daytona 500 deve continuar como Daytona 500, mas as outras corridas devem cair tudo para 300 milhas. A maioria deve ser as que era que a 400 cai para 300, que a de 500 cai para 400 milhas. E devo também pensar, eu creio eu também, que a Nascar deve diminuir também esse número de corridas também. Deve cair de 36, deve cair para umas 30 mais ou menos. Logo, logo a Nascar faz isso aí também. E também já tem aí esse assunto de pneus mais macios e mais durinhos para 2018. Realmente a Nascar está indo para um caminho, meu amigo, que não é muito interessante, por isso que faz os fãs se façam a categoria. A Nascar deveria ser uma categoria mais simples. Quando ela era mais simples, ela era mais categoria mais amada aí. É uma categoria que os americanos adoravam, né? Que era realmente um carro de rua colocado na pista para andar, e todo mundo que ficava louco porque viu o carro que ele tinha na garagem dentro de uma pista, né? Então todo mundo ficava maravilhado com isso. E a Nascar está indo para outros caminhos aí, é, cada vez ficando mais profissional. Então talvez ela perca um pouco o espaço, realmente vai perder. Apesar que a Monster fazendo um bom trabalho, isso também precisa salientar, né? Fazendo um bom trabalho de marketing, quer trazer os fãs. Vimos aí uma Daytona 500 lotada, abarrotada de gente. É, o ano passado não foi tão assim, esse ano foi lotado de gente. Já vimos em Phoenix alguns buracos na arquibancada. Mas enfim, isso aí vai também um pouco de região para região lá dos Estados Unidos, né? Bom, pessoal, essa foi a edição número 141. Para falar um pouquinho de Bristol, Bristol está chegando, né? Uma das pistas que eu mais gosto, que é o estádio lá, o estádio de uma milha e meia em Bristol são 3 voltas. Então a NASCAR continua aí, vai para Bristol com a Action Series e a Cup Series. As duas corridas acontecem no final de semana aí. É, a Truck Series, como eu falei mais uma vez, pessoal, volta só dia 12 de maio, né? Bristol vem aí, pessoal, vem aí com seu charme todo, com as suas pancadas e porradas. Só relembrando que ano passado quem venceu essa corrida, né, a primeira corrida do ano, foi o Kyle Edwards, ele que ficou com a vitória. E um número bem interessante para vocês, tá, pessoal? Nas duas últimas corridas em Bristol, o vencedor veio da pole. Só para salientar, pessoal, estou falando da primeira corrida do ano e não da segunda corrida, a corrida noturna. Estou falando da corrida do dia, certo? Tanto é que o Kevin Harvick, que venceu a corrida da noturna ano passado, ele largou da 24ª posição e não veio da pole. Então, estou falando da corrida do dia, beleza, pessoal? Para falar um pouquinho também das montadoras, né? Temos aí a Chevrolet, que venceu a segunda corrida em Bristol ano passado, a corrida de agosto, né, a corrida noturna. Quem venceu foi o Kevin Harvick de Chevrolet, que esse ano nem Chevrolet e tal. Então temos aí uma grande batalha entre Toyota e Ford nos últimos anos. É, curiosamente, a outra vitória também mais próxima da Chevrolet foi em 2013 com o Casey Kane, né, que é essa corrida agora de abril, né, que mais antigamente era em março. Então temos aí, né, uns números bem interessantes aí da categoria para Bristol, um pouquinho da Action Series aqui também. As últimas vitórias aí, quem venceu no passado foi o Eric Jones, né, de Toyota. Temos aí também a Toyota dominando maior número de vitórias aí nas últimas corridas. É, mas também quem venceu a corrida no ano passado, a noturna, foi o Austin Dillon de Chevrolet. Bom, pessoal, só falar mais um pouquinho aqui para vocês de Bristol. Eu gosto muito, sempre gostei de Bristol, porque os carros começam todos bonitos, limpinhos, maravilhosos, e terminam todos amassados e tudo sujo, né? Tivemos aí até agora 112 corridas lá em Bristol. A primeira foi em 61, com a vitória do Jack Smith. A última vitória, como havia falado, foi do Kevin Harvick em agosto do ano passado. Bom, largando da pole foram 24 vitórias. A última vez que isso aconteceu foi ano passado com o Cal Edwards. Largando do top 5, tivemos já 65 vezes. O vencedor veio do top 5. No top 10, o vencedor já veio 89 vezes. É, largando de 21º para trás, isso aconteceu 6 vezes. Né? O vencedor veio de 21º para trás. E o pior cara que largou, melhor, o pior cara não, né? A pior posição de largada que o cara venceu foi o Elliott Sadler em 2001, que largou de 39º e venceu a corrida. E o cara que mais voltas liderou em Bristol foi o Carl Yearborn. Em 1973 ele liderou todas as 500 voltas de Bristol. Realmente um número impressionante do nosso amigo aí. E o cara que menos voltas liderou e venceu a corrida foi o Fred Lorenzen. Em 1964, que liderou apenas uma volta. Bom, pessoal, esses aí foram os números aí de Bristol, tá? É uma pista que realmente bem desafiadora, uma pista difícil de se lidar. Quem tá na linha de baixo, que é na linha próxima da pista ali, tem chance, maior chance de se dar bem. Por quê? Quem tá na linha de fora pega a pista um pouco mais suja, não tem tanta aderência assim. Até também, é uma das matérias que saiu, né, durante esse tempo que ele ficou fora aqui, falou que Bristol pode ser mais uma vez modificada, que é para tentar trazer gripe pro pessoal que tá do lado de fora. E isso já fizeram, mas parece que não ficou muito bom. Voltaram pro modo, voltaram à pista antiga e agora estão querendo fazer de novo. Eu não sei muito bem o que eles estão querendo, não. Mas enfim, parece que vai mudar mais uma vez Bristol. A pista vai ter outra mudança. Para mim, deveriam fazer igual Marshall, deixar a pista realmente um flat track. É uma pista plana, completamente plana, com uma inclinação bem levinha realmente nas curvas. É para deixar Bristol realmente bem, mas bem movimentado mesmo, bem animado, com muita porrada. É, isso acho que seria melhor para Bristol aí, e não essa inclinação igual eles estão colocando aí, quer aumentar mais ainda a inclinação da pista. Enfim, detalhes à parte, espero um grande final de semana em Bristol, uma boa corrida, espero que pelo menos essas batalhas de estágio em Bristol sejam diferentes, o pessoal realmente busque a vitória nesses estágios aí. E temos também uma grande corrida, no, tanto no sábado como a corrida da X Series, né? E no domingo com a corrida da Cup Series. Os meus palpites, no sábado para mim quem vence, eu vou postar no Contender, eu vou postar no William Baron, né, que vai vencer a corrida no sábado. E no domingo eu vou postar na Toyota, eu vou postar no Kyle Busch como vencedor da corrida. E ele vai dar um chega para lá, uns 2, 3 aí no finalzinho da corrida, e todo mundo vai ficar bravo com ele. Mas o Kyle Busch vai vencer essa corrida, ou o Kyle Busch ou o Danny Hill vence essa corrida. A corrida vai ficar para mim, para Joe Gibbs, para dar uma virada de mesa aí depois de 6 corridas muito ruins do time da Joe Gibbs. Bom, pessoal, essa foi a edição 141. Espero que vocês tenham gostado, tá? Infelizmente estou sozinho. É mais legal quando tem mais gente aqui para compartilhar ideia, trocar informações. Mas não tem muito o que fazer realmente, porque eu tô gravando agora na parte da manhã. E a maioria do pessoal, a maioria não, todos que gravam comigo estão trabalhando, certo, pessoal? Talvez não, né? Vai chegar minhas folgas durante a semana. Quando eu te folgar, por exemplo, na segunda ou uma terça-feira, aí dá pra gravar à noite com o pessoal, né? Que aí eu consigo gravar à noite, editar depois e postar. E eu vou estar assim com o Elhão, com o Pedro, com o Lucas, com o Diogo, ou com o Santa Rosa, ou com o Raposo. Quem puder estar com a gente aí, vai estar junto comigo na mesa aí, beleza? Pessoal, um forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa edição de retorno do Podcast Rewind. Ele não parou, tá, pessoal? Ele continua aí, quinta temporada do podcast. Parou por problemas de mudanças de casa, mas continua, segue firme e forte aí. Eu fiquei muito de coração amarrado por não conseguir gravar para vocês. Poderia ter ido em outro lugar para gravar, mas eu precisava colocar também a casa em ordem também, né, para poder gravar mais tranquilo para vocês. E agora seguimos vida normal, semana a semana, o podcast aí semanal para vocês aí, para sempre falar o que acontece durante toda a semana e no final de semana, claro, com as corridas da NASCAR. Pessoal, um forte abraço a todos. Bom restinho de semana, bom feriado aí, aproveita o feriado para ouvir o podcast. Não esqueça de conversar com a gente também no Twitter, @Leoguinho, @PedroMugarte, @Helio_Lima42. Helio virou casaca e tocou 18 para 42. E também temos aí a página no Facebook, pessoal. www.facebook.com/podcastwatch. Pessoal, fiquem com Deus, boa semana. E voltamos semana que vem com a edição 142 para falarmos o que aconteceu de melhor lá em Bristol.